gosto de agarrá-las, senti-las minhas ou só fitá-las. Deitar-me com a visão de cada um dos pares delas, admirar os pormenores, os trajes, as texturas, imaginar-me com elas em grandes aventuras, inspirado pelos seus contornos e curvas, formas e cores, das mais claras às mais escuras. É uma fixação, funciona por compulsão, não resisto a desejá-las a toda velocidade. Poligamia, curto, médias altas e baixas, cada umas com suas razões para serem apreciadas. Vai ser umas válidas, matemáticas, económicas, técnicas, práticas, unicamente estéticas. Ainda que haja críticas, opiniões de terceiros e muitos conselhos, daqui a pouco dinheiro. Eu procuro-as, sigo-as, caço-as e uso das costuras, porque não coleciono, só eu uso. É uma fixação, uma obsessão. Funciona por compulsão, não resisto à tentação. É uma fixação, uma obsessão. Funciona por compulsão, não resisto à tentação. É banal, mas é real a paixão. Tem história quando vier, forçam-as na televisão. Na memória, está gravada desde puta primeira vez. E desde então, muito mudou até agora. Nessa altura não podia ter aquilo que queria. Hoje em dia até misturo tilhas com poesia, sexo e sapatilhas. A minha fantasia é que um par novo por dia dá saúde e alegria. Imaginem só, presto no país das sapatilhas, com um mega sorriso entre as orelhas. Nikes a puxar em um lado, outro Adidas. Umas gritam-me, as outras são mais encardidas. Meninas, não quero que a guerra chegue para todas. Um dia de cada vez, mas venham ao par. Quero duas, uma para cada um destes pés. A felicidade não passa do mar, tiras comigo a conversa. É uma fixação, uma obsessão. Funciona por compulsão, não resisto à tentação. É uma fixação, uma obsessão. Funciona por compulsão, não resisto à tentação. É uma fixação, compulsão, não resisto à tentação. É uma fixação, uma obsessão. Funciona por compulsão, não resisto à tentação. Sou um freak, yeah. Rei de perversões, sexo com sapatilhas em todas as posições, com marcas sensuais nos pés. Fetiche, quando era chaval, coque esportiva, que era fixe. Quer dizer, gosto delas em todas as cores, como um arco-íris a por vezes oferece força. Pisar mal aperta a pala entre o cordão, solto logo um satisfação. Baixa meia volta, alta provocação. Corpos sensacionais causam sensação. São detalhes de classe que fazem entradas, levadas de frescura, bolsas de ar nas solas. Passeiam-se, todos se baixam, fantasiam que tocam partes íntimas, mas com palmilhas sonham. Para este vício conter, já não sei como conseguir a este impulso fugir. Já não sei o que é de fazer para este vício conter.